verdade com mentiras. Enganei sem saber que era eu quem perdia. De tanto esperar o que eu nunca oferecia. Meu parceiro DJ Josimar, lá do Pop Som, tá na área. Um abraço pra você, viu, Josimar? Esqueci de viver. Esqueci de viver. Direto dos campos Marajoara para o mundo, a luxuosa carroça da saudade chegou. Ela chegou pra fazer você recordar daquela saudade de luxo. Suportar, olhar mais uma vez o seu retrato. Eu não precisaria me importar com o quadro na parede do meu quarto. E aí, cabeção? Ao longe, uma vitrola vai cantando os versos de um poema de amor que se acabou. Meu amigo Charlie dos Fanáticos, ao lado aí também do Anderson da Prefeitura. Hoje ele tá mufino, mufino, mufino. Parece peru de rifa. Ah, ele pegou uma pizza. Faço o que posso pra esquecer que um dia eu também já... Meu amigo Alexandre e a Nayara Amaral. Seus caprichos de mulher. Aquele casal, né? Que sempre teve alguém apaixonado. Eu não passei de nada pra você, igual a tantos que você mentia. O quadro da parede eu vou tirar pra não mais sofrer. Meu amigo Silva, ao lado aí do seu filho Toninho, um abraço pra você, ouviu, Silva? Eu não passei de nada pra você, igual a tantos que você mentia. O quadro da parede eu vou tirar pra não mais sofrer. A carroça toca. Aqui está a superação em aparelhagem. A carroça da saudade. A emoção de uma magnífica viagem ao mundo das recordações. Para recordar! É doido! Vejo o sol brilhar neste céu azul. Sinto vontade de viajar, de pegar o rumo sul. DJ Tom. A gente nasce, cresce, vive e morre. Passe o pano. Sempre no mesmo lugar. A vida passa e a gente não vê. Pai Dego, quando o cara pega o violão e quer fazer uma serenata pra mulher, né, André? Vou pegar meu violão e sair pelo mundo a cantar as coisas do meu coração, as coisas que eu tenho pra mostrar. Meu amigo japonês do uísque, um abraço aqui do Tom. Pra você que é meu irmão, DJ Henrique e o seu grande amor. Precisa da nossa união, da minha mão, da tua mão, de uma só voz. Meu amor, do teu amor, de todos nós. Um dia só, mas já sei muito bem quem tu és. Tá doido. E aí, Leviana? Leviana, tudo tem o seu dia e o seu vai chegar. Você vai se danar como eu me danei por você. Deixa eu abraçar meu amigo Alan. Será? Diego Mesquita ao lado aí do Alci, aniversário do Alci. E a gente tá comemorando hoje por aqui, ó. Já já os parabéns. Se a canha ser tão leviana. Ah, o Totó também é. Fala, Totó! Leviana. Rádio Clube. Você é leviana. Sempre será leviana. Sou um bobo a mais entre tantos que há por aí. Será que não se acanha ser tão leviana? Será que não se acanha ser tão leviana? Leviana, você é leviana, sempre será leviana. A mais entre tantos que há por aí. Será que não se acanha ser tão leviana? Será que... Nossa, aí meu parceiro Giovanni e a galera lá do Top Lancha. Top Lancha está aqui comigo. Um abraço aqui do Tom. Bora recordar. Sei por que aqui voltei. Meu coração ficou mais triste. Eu sabia que não ia lhe encontrar. Vendo as flores coloridas que enfeitavam nossos sonhos, mil razões agora eu tenho pra chorar. Nosso amor aqui nasceu. Deixa pra sair a dona Adriana, isso aqui ao lado aí, do meu parceiro Carlos de Matrix. Hoje passeando, né, Carlos? Como a folha solta no ar, não, eu não quero recordar. Bora, Matrix, bora ver! Eu vou fugir desse lugar que é tão triste sem você. E pede pra você voltar. Eu não consigo ter você assim distante. São mil razões para chorar a todo instante. Eu não consigo ter você assim distante. São mil razões para chorar. Pra enfeitar nossa chegada, toda a natureza em festa, e os pássaros cantavam pra nós dois. No mesmo banco de pedra, bem riscado ainda resta o seu nome e o meu num coração. O nosso amor aqui nasceu. Bora, Brasil! Mas a gente já tem CD aqui. DJ Josias. Já tem CD aí do Toninho. CD do Wellington Frangilha também. Só você adquirir aqui na mão do digital. Eu vou fugir desse lugar triste sem você e pede pra você voltar. Alô! coração. Eu não suportaria lhe perder de novo, doce paixão. Pra sair o DJ Nonato, isso aqui também com a gente. E ele já disse: com hoje vou comemorando meu aniversário aqui na carroça e vou levar 40 CD, meu irmão. Não suportaria. Sabe quem tá na área aí, digital? DJ Claudinho, o Ventibó. Uhul! Não suportarei ficar longe. Já sofri demais, já cansei de lhe perder. Essa aí é a dona Márcia. Hoje comemorando o seu aniversário. Eu irei. Ela e toda a sua comitiva. Galera lá do Siqueirão. Vou pegar no pé. Vou fazer de tudo pra não lhe perder. Exato momento aí, desejo de paz, muitos anos de vida ao Nonato, a sua eterna esposa, que te ama demais. Olha aí, hein? Ai, eu tô com saudade do Apolo. Você pode até achar que não é certo. Mas eu vou. E aí, Sandrine? Sempre de olho aberto. É isso? Tem alguém querendo me tirar de mim. Ai, ladrão! Se eu vacilar, fico sem você. Não vou dar bobeira pra não lhe perder. Não vou dar bobeira pra não lhe perder. Diga, diga, diga. Não, não vá embora. Não maltrate mais meu coração. Eu não suportaria. Direto dos Campos Marajoara para o mundo. A luxuosa carroça da saudade chegou. Tá muito rápido. Juro, eu tentei, não consegui mudar esse seu jeito tão arrogante. Nunca pensei que fosse assim. Às vezes sensível e tão provocante. E aí? Seria bem melhor nunca ter te conhecido. Quem sabe assim talvez nunca teria sofrido. O Abner está aqui com a gente. Um abraço pra você. Já já aquela sequência que ele gosta. Aí ele paga pacote. Ele dança com a Bia. É um bagulho doida. Alguém pode me servir aqui, por favor? Tiro da sangue. Esse seu jeito tão. E aí, Gutinho. Arrogante. Agora te peguei, tu dançando. Nunca pensei que fosse assim. Às vezes sensível e tão provocante. Seria bem melhor eu nunca ter te conhecido. Quem sabe assim talvez eu nunca teria sofrido. Pois sem querer por ti me apaixonei. Agora é tarde, eu sei. Pois sem querer por ti me apaixonei. Alô! Pra recordar! Já não dá mais pra ficar do jeito que a gente está. Você pra lá, eu pra cá. E só me procura na hora H. Será que você não tem no peito um coração? Você me chama de bem, me usa, abusa e me deixa na mão. Vem, meu amor. Essa aí é a Tati. Eu já acabou de chegar aí e tá curtindo aqui. Alô, Siqueirinha. Vem, meu amor, vem pra cá. Eu já. Ah, não é mais não. Aí na brecha. De amor pra te dar. Vem, meu amor, vem pra cá. Eu já estou cheio, cheio de tanto esperar. Vem, meu amor, vem pra cá. Eu já estou cheio, cheio de amor pra te dar. Agora o passeio de carroça é um luxo. Bora viajar! DJ! Meu amigo cabeludo, você. E aí, cabeludo? Cá, e só me procura na hora H. Será que você não tem no peito um coração? Você me chama de bem, me usa, abusa. Digital Gravações. Vem, meu amor, vem pra cá. Eu já estou cheio. Vem, meu amor, vem pra cá. Um abraço aí também, meu parceiro Andi. Isso aqui também com a gente, curtindo. Alô, Di! Vem, meu amor, vem pra cá. Aí ele falou: eu já estou... Homem do Alô, toca! DJ Tom Máximo, o Homem do Alô. Alô! Não sofro mais, sabes por quê? Encontrei paz, tenho você. Toda a ternura que eu procurei, só ao seu lado eu encontrei. Olha, sendo aí a Milazinha. Aqui com a gente, um abraço, Milazinha. Até o fim. Tô sabendo já, Mila. Já já a gente vai pro PV. Quero ter sempre você aqui. Sexta-feira, Caribe Show. Sábado, estamos na véspera do Círio de Coraci. É. Domingo, Vila do Cravo, em Concórdia do Pará. Pai Deco, meu irmão. Toda minha solidão se transformou. Cara pesão. A tristeza que eu sentia também se foi. Geraldo Nunes. Você chegou. Não sofreu mais. E o maestro vai pagar o almoço. Sabes por quê? Encontrei paz. E segunda-feira, Palácio dos Bares. É. Toda ternura. O Anderson não sabe mais do que eu. Que eu procurei. Só ao seu lado. Eu encontrei. Fique comigo. Até o fim. Quero ter sempre. DJ Tom Máximo, o top DJ da saudade. Vou puxar o mais marcante pra quem tá pedindo aí, tá? Meu amigo Rogério e a dona Cris. Alô, Cris. Aqui também, e o casal da oficina do Carlinhos, Carlinho e a Shirley. Carilhão. Os bons momentos que vi. Abraço aí, Carilhões aí. Ficaram uma recordação. Dora Aventureira. São marcas de um tempo. Da diretoria do Carroça Festa está aqui com a gente. Alô, Dora! Os bons momentos vividos ficaram na recordação. São marcas de um tempo perdido, de uma paixão. E o som que acabou de chegar, o DJ Asayag. É verdade. Reduzido o som, por favor. Hoje a saudade me mata a todo momento. O gerente do Grill Mix, papai. A tua ausência parceiro. O meu coração. Sobe aí, Asayag. Sem você, minha vida. Nosso parceiro Antônio. Está aqui com a gente. Um abraço, gerente do Grill Mix. João, seu João, pô. O seu Antônio, olha. E aí, essa aí? Tá uma cena de jeito máximo, bom demais. Curtindo uma saudade legal. Hoje eu vim em companhia do meu amigo gerente João, lá do Grill Mix, bar e restaurante. Sua esposa Nise também. Vamos curtir aqui a nossa saudade. Só de leve. Vamos que vamos, Tom. Detona, garoto. Vai, daquele jeito. Daqui a pouquinho tem Caribe Show, Ouro Negro. Você vai lá, Tom. Vambora, detona aí, garoto. Digital. Toninho. Oh. Quero saber nesse instante por onde ela anda. Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer. E os passarinhos que voam distante. Jamais sai do meu coração. Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração. Uhul! Sem esta mulher eu não consigo viver. Não vou mais na minha casa. Eu agora a sua saudade é de luxo. Se ela não voltar. Já abraçar meu parceiro Giovanni. Do Lanche tá aqui! Fala, Giovanni! Se ela não voltar, sou capaz de morrer. Quem me dera saber nesse instante por onde ela anda. Parceiro Josimar, lá do Pop Soul, ao lado aí do seu grande amor. Um abraço, Josimar! Ele quer me contar alguma coisa. Traz esta mulher pra perto de mim. Se você trouxer, me pagarei de pago. Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração. Música aqui sai do meu coração. Que eu vou tocar o vídeo digital. E essa música buscar,

hoje é o bolo de macaxeira com café. Da vida, se aqui comigo pode estar o meu amor. Meu amor. Oh, mesmo sim, meu amor. E aí, cabeção? Se eu faço mil loucuras, sou capaz do mundo todo lhe dar. Mamãe, cabeção. Os momentos de felicidade. Olha que a pressão. Jamais vou deixar acabar. Comigo pode estar o meu amor. Meu amor. Beijinho, meu amor. Por você eu faço meu amor. Meu amigo Amaral. Mas sou capaz do mundo. Do Amaral dos Drinks. Bora, Amaral! Momentos de felicidade. Nunca mais vou deixar acabar. Pega, Jamaica! Hoje tu lutando aquele night. Eu não vivo sem você. Bora, Jamaica! Descobri que eu não. Descobri que eu não vivo sem você, meu amor. Descobri que eu não vivo sem você. Descobri que eu não vivo sem você. Direto dos campos Marajoara para o mundo. A luxuosa carroça da saudade chegou. Que bacana é que os seguidores vêm no PV do Tom e diz: toca, Tom! Toca essa hoje na Via Show! Charlie, diz aí, vai. O dia amanheceu, o sol já raiou e eu estou a esperar o meu amor que foi embora e me deixou tão triste. Não consigo mais viver, não quero nem saber. Bora, cabeludo, bora ver, meu irmão. Muito menos entender por que razão foi embora e me deixou. E aí, meu amor? Meu amor, volte, por favor. Me tire desse castigo. O que foi que eu fiz contigo? Deixa pra sair, galera. Meu amor, o Roxy, o Johnny, volte, o Bochecha também, o Hélio e o Gleidson. Saúde, um abraço. Por favor. suas fotos pelo chão e uma lágrima rolar. Não pude evitar. Adoro esse seu jeito de amar sempre meu corpo. Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais. Tá gravando aí, digital? Cabo Ebony já olhou dali, ó. Por isso escrevi esta canção. Eu fiz pra poder te falar palavras que toquem seu coração. Te procuro sem saber aonde estás. Meu amigo Gutinho das Andes tá aqui com a gente. Um abraço pra você aqui do Tom, viu, garoto? Dia 12 de dezembro, José Augusto e Carroça. E já tá vendo aí os ingressos e camarotes na Biz Entretenimentos. Adoro esse seu jeito de amar, querida Mary. Eu queria tanto que você me... Chora, já comprei o meu. Mas... E aí, Josimar? Se atrás. Pop! Por isso escrevi esta canção. Meu amigo Henrique, aqui também. E a gerente do Calamazu, hoje ela taca a ponta, né? Palavras que toquem seu coração. Te procuro sem saber aonde estás. Bem legal pra ficar no CD aqui do Tom. Pra você! Alô, Via Show, como é que é? A gente já não fala mais de amor. A gente já não se dá mais tão bem como antes. Tudo mudou. E eu não posso mais concordar com seus caprichos. E a gerente Paula e a Milene lá do ambiente. Onde eu quiser. Olha, Anderson, tu tem que me levar lá, viu? Fica só do que sofrer junto a você. Se já não dá mais, deixe-me ir pra onde eu quiser. Prefiro ficar. Que não sei como te falar. Palavras não vão poder te dizer o quanto. E aí, tio Greg? É tão gostoso te amar. E aí, tio Greg? Viver sem teu amor. Não dá, não sei, não dá. Aí o cara tá dançando com a gata. Aí ele diz, não dá, né? Não dá, não deu, não deu, não deu. Mas aí, meu irmão, quando ele quer, ele quer. Olha aí, ó. É bom poder beijar no teu corpo todo, vendo prazer no teu olhar. Sente teu coração batendo forte. Eu não sei, mas eu olho pra esse vídeo aí, eu me inspiro em alguém que casou esse ano. Viver sem teu amor não dá, não sei, não dá. Beleza. Pelo nosso amor vou até o infinito. Nada é. Josimar, como é que tá o som da carroça aí? Fala aí pra mim! Qualidade. Pelo nosso amor vou até o infinito. Qualidade. Nada é mais bonito do que amar você. De ouro da Mãe de Cova, tá aí, ó. Um abraço! Vou ficar, se você vem, aí eu vou te amar, mas se não vem, vou morrer de paixão, de paixão. Sou como o sol a queimar, sou como a lua a brilhar. Eu sou o mar, mas não quero me afogar, me afogar. Venha, meu amor, não me deixe assim. Preciso de você aqui perto de mim. Tenha dó, venha, por favor. Estou querendo alguém como você. Meu amigo Giovanni, lá do Top Lanche, tá na área. Um abraço pra você. Meu parceiro João, gerente do Grill Mix. Hoje, passeando de carroça. Um dia ensolarado, ficar com você como sonha acordado, tudo ver. E não ter. Um dia se passa, mais apaixonado estou. Vem, traga ela, por favor. É a minha joia rara, meu pedaço do céu. Ficar com você é como sonhar acordado e não ter. O meu amor virou brinquedo pra ti. E aí, Jaque? Põe na minha boca o mel, logo em seguida o pé. Vou dar uma olhada no estado. Mansinho querendo agradar, falando palavras bonitas pra me conquistar. Só não aceito esse seu jeito de querer me amar. O meu amor virou brinquedo pra ti. Põe na minha boca. Já é uma sequência bem agarradinho. De mansinho querendo agradar, falando palavras bonitas pra me conquistar. Só não aceito esse seu jeito de querer me amar. Fala aí, Butom, o que que tu é? Fala aí, Butom, o que que tu é? Eu sou maluca. Já nem sei quem sou. Só quero ter você pra mim. Estou me sentindo tão só. Onde irei, você não vai. Onde eu chego, você sai. Não mereço o que você faz. Marcelo Silva, ele, o Toninho, seu filho, hoje passeando de carroça. Cadê o japonês, hein? Brilho das estrelas do céu, foi difícil conseguir livrar desse amor assim. Aí, Tati! Eu não sofro mais, pois deixei tudo pra trás. Saúde, o Hélio, o John, e o Digão aí, e o Buchecha estão aqui com a gente. Um abraço no Tom! Como manda flores ou poemas,

saudade gostosa. Sem dizer também do nosso sonho de se amar pra vida inteira, que era nosso. Alô, sedutor! Diego Mesquita também, e o Totó, ao lado aí do Alci. Por dentro. Tô achando assim, o Alci meio do meu grande amor com outro cara. Sei lá, hein? O seu casamento. E eu que mais que você me esperava, louca de saudade. Não sabia dos seus planos que roubavam nossos sonhos, escondendo a verdade. Que tão pouco tempo foi entregar o nosso amor pra outra pessoa. Foi loucura, ilusão se envolver nessa paixão. E eu que imaginava que você me esperava, louca de saudade. Não sabia dos seus planos que roubavam nossos sonhos, escondendo a verdade. Que tão pouco tempo foi entregar o nosso amor pra outra pessoa. Foi loucura, ilusão se envolver nessa paixão e nem me diz porquê. Eu dei tudo a você quando não tinhas nada. Uhul! Fui a seta da tua longa estrada. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei. É digital, agora apareceu. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim. Dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom. E aí? E tudo ficou tão claro quando eu percebi. Meu amigo Silvio, ele dá valor, meu irmão. Que você não me amou, queria apenas se divertir. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer. Um abraço aí também, André e Márcio, comemorando 18 anos de casado aqui na Luxuosa. Pra mim. Alô, Jorge Brasil! Rádio Clube! Tudo vai e passa e eu vou te esquecer. O tempo vai e prova que foi você quem perdeu um grande amor. Você quando não tinhas nada. DJ Nonato para Bárbara. Fui a seta da tua longa estrada. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim. Batida. Chega a noite, meu filho, de você está em algum lugar. Vou dormir e vou sonhar com você aonde andar. Vem logo me amar, não posso esperar, já cansei disso tudo. Eu vou encontrar razão pra que eu possa te esperar. Já já uma saudade gostosa. Bora, cabeção na época do Hilarie, tu pulava o muro por cima daquelas caixas de garrafa Antártica na época. Não posso esperar, já cansei disso tudo. Vou encontrar. Tio Greg! Para o ano, já é a Luxuosa lá no meio do mundo. Te liga! Disso tudo eu vou encontrar razão pra que eu possa te esquecer. Era isso que vocês queriam, é? Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Ela está me filmando, eu acho que ela está afim. Ciclonizado! Peraí, peraí! E ainda é luxo, beleza, e fala de amor, qualidade. Ela vai se amar. Eu não escutei? Tem um cara assim, qualidade. Eu, ela com certeza. Isso tudo é Carroça da Saudade da Ilha do Marajó. Seu gingado, ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo que eu gosto de brega, funk e lambada. DJ Sayag, lá do Ouro Negro, tá na área. Saudade no Pará, o DJ que deu o seu alô para todo o Brasil. Chorando aí, ó.